47, 55, mais 8, né? Mais 5, 60, mais aqui 62. Aí isso aqui vai você experimentar. Oba! O que é isso daí? Ela quis experimentar. Vinagreta. Vinagreira. Vinagreira. Para. Eu falei vinagrete, falei que era. Vinagrete, é o que a mãe falou. Pode, pode ir as duas lá. É um quiabo, uma variedade de quiabo. Tá reservado? Mas eu não vou comer tudo. Porque quiabo só é o que consome. Não. Você come? Eu não como quiabo. Você come, não come quiabo, não? Como? É porque eu faço, nem presto atenção. E uma banana dessa também eu quero. Domingos Martins, no município, mãe. Então, Domingos Martins. Quer uma banana? Você botar, os meus vão botar em saquinho, eu trouxe minha sacola. Tá, vou separando aqui, por enquanto, depois nós somos aqui. Não, não. Oi, tá pronto. É o tomatinho. Traz aqui, mãe. Mãe, eu separei isso aqui, ó. Agora? Banana. Corante você não tem, né? A gente tá aqui na barraca agroecológica, que tá dentro da UFES, da Universidade Federal. Nessa barraca, vários camponeses trazem os alimentos que são produzidos na região de Domingos Martins, que é na bacia hidrográfica do Rio Jucu. E são alimentos agroecológicos, orgânicos, né, produzidos dentro da lógica da pequena agricultura, da agricultura familiar, uma agricultura limpa, sem venenos. Então, a gente gosta de vir aqui para poder levar para casa uma couve gostosa, um feijão diferente, um cafezinho sem veneno. É isso. Sobre a feira? É. Maravilhosa, dá vontade de ficar aqui só sentindo o cheiro, sem falar que é tudo alimento saudável, de primeira qualidade. O que você acha sobre a feira? Pô, eu acho que a feira é um espaço muito importante para construir o conhecimento da agroecologia e também as pessoas conseguirem ter acesso a produtos de qualidade, sem agrotóxicos, sem utilização de venenos, que são produtos que ajudam na saúde, né? E também fazer o diálogo com os movimentos sociais que estão trabalhando na questão da agroecologia. Eu acho muito importante ter a feira aqui, toda quarta-feira. O que você acha da feira? Oi? O que você acha da feira? Eu acho? Ixi, tem tanta coisa que eu tenho certeza aqui, muito bom, né? A gente tem uma relação demais boa com vocês aqui que vem comprar, né? E a gente conhece muita gente, né? Muitas experiências novas, né? Pessoas que não conhecem muitos produtos aqui, né? Muitos alimentos. Então é muito bom, né? Demais. Tudo bom? Bom, companheira. Rural, carne de gato. Se algum de vocês tiver como escapar um pouco pra... É muita gente, né? No meio-dia é bem agitado. Eu daqui a pouco, acho que tô atrasado. Acho que tem que sair pra entregar as cestas também. Né? Entregar as cestas aí. Então, só tem que entregar e sair pra entregar. Aí, semana que vem, das 9? Nossa, agora só vai na outra semana. Então, já quero encomendar outra junta. Vai na outra ainda. Ah, isso que ela queria, porque uma amiga dela que tá querendo, e como é que faz? Deixa mais uma pra mim. Manda uma. É porque assim, a gente tem limite de cestas que vem pro carro, né? Só dá pra trazer 16. Aí a gente tá reorganizando o grupo, ver quem tá na lista e não vai ficar e quem quer entrar. Aí manda um e-mail com o nome dela. Então, quando você botar... É Vila Velha também? É. Pode até deixar na minha casa que eu entrego pra ela, pra não ter o trabalho de ir. Uh-huh. Você não tem trabalho na Praia da Costa? É uma que tá mãe. Eu acho que média. Que M. M. Uhum. Boa nossa. Agora... Aí pode agora, tudo eu não, mudei a nossa. Uh-huh. Marlene o nome dela, se você lembrar lá. Eu mudei a nossa pra Malena. G. Então põe uma G e uma M. Uma G e uma M. Pra ela experimentar depois, se ela quiser, porque elas são um casal. Você põe na nossa. Uh-huh. Que aí depois ela já cria autonomia quando ela mandar o coisa. Da, aí da próxima vez, na nossa vai ser sempre uma, mas põe duas na nossa agora, porque é Marlene o nome dela. Tá, e tem outras pessoas que querem. Se quando abrir vaga, você pode me falar que tem um grupo meu dos cinco que queriam. Aí vocês pararam de... Mas ela perturba, porque ela... É, sim. Não esperar tanto, a casa tava tudo... Tem que separar pra ele, então.